um guerreiro. Será que você é um guerreiro de fé? Verdadeiro, corre pelo certo. No que tu acredita ser o certo? É lado a lado com os parceria. Se der tumulto, se abraça junto. Então cê tá ligado que nem todos abraçam. Quando tu precisa, alguém te dá a mão. E tu, estende ela pra alguém. E tua quebrada, gosta dela mesmo? Então, defende ela com unhas e dentes. Contou pro tio, já foi discriminado na rua pelo modo de se vestir, falar, andar. Pelo seu cabelo raspado, solto ou trançado. Pelo modo que pensa. Já foi abordado pela polícia, sem motivo algum. Eles não precisam ter. Levou geral, bico nas pernas, tapa na cara e se não poder fazer nada. Então, pra eles são elementos suspeitos de qualquer coisa. Sempre elementos suspeitos, sempre, firmou? Já parou pra prestar atenção ao seu redor, no que tá acontecendo no mundo, em tudo? As tiazinha catando latinha, papelão, os malucos puxando o carroço até umas horas. Pra alguns é lixo, pra eles é a própria sobrevivência. A molecada toda na esquina, parada, esperando o tempo passar. Ele não para, moleque hoje vira homem amanhã. Será que vai mudar alguma coisa? Dias melhores virão, sonhar é preciso. E a fome, as filas, tudo nesse país é fila. E o SUS, que vergonha. E a guerra é pela ambição, cobiça e a inveja. E tu aí, acomodado, faz alguma coisa pra se adiantar? Ou tá nessa de esperar o tempo passar? Acredita que quem espera sempre alcança? Não corre atrás não, alcança é nada. Então cê tá ligado, que sem respeito, humildade, cê não é nada e vai ficar pequeno. Olha lá, hein? E a consideração onde tá? É madrugada, mais uma noite daquelas que não consigo nem pregar os olhos. Os gole no vinho sempre me traz a calma. Subo na laje e observo a área. E tu, pelo menos só é com o quê? Uma moto venenosa, uma caranga da hora. Uma baia toda equipada que até as pervas se apavora. Um aquário gigante, todo verde cheio de garopa. Então tá, né, meu nego? Aproveita que pelo menos sonhar ainda é de graça. Aí fui pensando, refletindo, me questionando. Vendo meus conflitos, conversando com meu melhor amigo. Que jamais me deixou na mão, muito menos falando sozinho. Eu mesmo. E ouvindo tudo que eu tinha a me dizer. Quando percebi, já tava amanhecendo. E tava quase na hora de eu sair pra minha missão. É isso, troca uma ideia com seu melhor amigo. Você, sobre ontem, hoje e principalmente o que será do amanhã. Fica na paz, firme e forte no corre. Não desanima não. Dias melhores virão. Sonhar é preciso. Pensou que tinha parado por aqui, se enganou. Pensou que não ia falar quem é quem. Te enganei, foi né, por essa tu não esperava. Salve, salve, só os loucos, pele osso e tatuado. Só os verdadeiros revolucionários, resistentes. Tomara que eu não perca a garra, mesmo sabendo que o dia poderia enfrentar a derrota. Agradeço por mais este dia a Deus, Oxalá. Todos os orixás pela proteção, por me ajudar e me guiar. Meus pais, minha avó, nega velha, ligue seu caco, meus irmãozinhos. Sei que sou o espelho, não quero que viva meu pesadelo. Meu irmão, mamá, lado a lado sem palavras. Elemento suspeito, paulista, DJ magrão. Manassá, amarração, pessoa, daquele daquele jeito, cabeça erguida e de pé, só lamento. Meus irmãos e primos de rua, parceiros de correria, Portinho, minha quebrada de coração, é o lugar. Falei que já voltava, guerreiro, tô aqui. E se for passei de cabeça erguida, com a certeza de voltar algum dia. Aí Jeff, Jaque, Bocó, Nando, Nego, Negão, Leandrão, Noque, a quebrada não quer ibope. Angula, Cuca, Fonseca, Nino, Nope, Tuxa, Risca, Filho, Léo, Tio Léo, La Chancha, Fumaça, Quini, Renato, Dico, Ricardinho, Marquinho, Kiko Pascoal, Juan, Teco, Chaparral, Peterson, Gordo Boy. Então Josi, Marquinho, Dixon, Dando, Dado, Jaison, Pipo, Ninjinha, David. Quem sabe na próxima semana a liberdade faz dica pra vocês aí, ó. Fracasso não é perder a corrida, fracasso é se negar a correr. Elemento Breaks, B-Boy, Jeffinho e Tom, vocês tão aí também, é. Seco, Pavão, Palhão, Cecília, Bel, Fuluca, Diego, Dúcio, Andrinho, Felipe, Beto, Rodrigo, realidade me inspira, tamo junto, boca. A grandeza não consiste em receber as honras, mas sim em merecê-las. Firmão, Bob Escalão, Guilherme Carão, Camarão, Bento, Coceira, Preto, Leco, Lingueta, Baco, Mia, Macega, Rafa, Tiaguinho, Dedé, Marisquinho, Puga, Nego do Morro, Ricardo, Índio, Pequeno, Grandão, Sadia, Sagu, Cirilo, Nandinho, Garoto, Mano, Júlio Boi, Rodolfo, de Menor, Leonardo, Puga da Vila, Neguinho, Anderson, Lagartixa, Loquinha, Gambá, Rê, Nego Léo, Tietia, Fábio Butija, Hermes, Marcinho Santista, Nado, Mané, Playboy, Pepeu, Cristo, Matinho, Sarará, dos Meu, Lelo, Pio, Misa, cada um com a sua missão, de as melhores virão. Sonhar é preciso, foram convocados do Esquadrão Divino, um bom lugar. Saudosos, Soneira, Jander, nós vamos se contar, irmão. Bola, Rafael Baiano, Malia, Toninho, Emerson, Mano, Marcinho, Thales, Michael. Morrem os homens, livre é o espírito. A mão de guerreiro nunca descansa, sempre luta por novos ideais. A toda SC, aí Brasil, todos os presídios, penitenciários, delegacias, reformatórios, favelas, becos, vielas, vilas, travessas, periferias, morros, povo das ruas. Não há derrota quem derrota quem nasceu pra vencer. Todos os grupos de todas as quebras, os DJs, grafiteiros, b-boys, b-girls, MCs, rappers, rimadores, trovadores, e todos os malucos que curtem, amam hip hop, as amizades que fiz, as quebras que visitei e conheci, fica meu salve. Não podia me esquecer de vocês, olho grande, maior que olho de candela, invejoso, pescoçudo, ambicioso, loló, negativo até umas horas, vocês me incentivaram, muito obrigado. O que desejam pra mim, te desejo em dobro mais. Desacreditaram, falaram mal, tamo aí, firme e forte. Um dia do caçador, outro é da caça. Não se bate, não trapanha, nunca é vencedor, não é derrotado. A maior prova de coragem é suportar a derrota, sem ter medo de continuar lutando. Todos os sonhos podem tornar-se realidade, se tivermos coragem de persegui-los, então aproveita aí. Não adianta ficar dando porrada em ponta de faca. Consideração total a todos e todas que não foram citados. Sem mágoa, um CD não é nada, não desanima não. Tô aqui torcendo por vocês. Muita coragem, disposição, força de vontade, não se entregue. Se você tem um sonho, não tem essa não de quem espera, sempre alcança. Alcança é nada, acredite, corra atrás, faça por você mesmo. Não espere por ninguém, fé em Deus, força na luta, não desanima do corre. Nunca pense em desistir, se ao menos tentar. Pois mesmo nos dias chuvosos ou nublados, o sol insiste em brilhar por detrás das nuvens. Às vezes o silêncio vale mais do que mil palavras.